Arrepia Roger Mix, manda ver, garoto, solta som. Quando você partiu, partiu também o meu coração, deixando em pedaços sem explicação. E nem me disse adeus, nem me disse adeus. Onde está aquele amor que nos envolveu, com mil promessas e desejos que em nós nasceu? E nem me disse adeus, nem me disse adeus. Se um dia eu te ver com outro por aí, não sei o que vai ser sem você aqui no meu coração. Amor bandido, não faz assim comigo. Junta os pedaços, volta pros meus braços, me dá teu abraço e vem viver nossa paixão. Explosão de sucesso.

sensação mais incrível que você já viu. DJ Roger. Sou você.

Roger Mixi. Ney Guedes, o gordinho top da Amazônia. DJ, toque essa canção de amor. Peço pra você tocar de coração. DJ, sou apenas um cantor, cheio de amor e sonhos como você. Sei que já se apaixonou, assim como eu. E também amou demais, por isso DJ. Comprou essa ilusão,